Baiano 3, chamador Centro Recife. 128-8, alterna 126-0. Fecha uma Recife 128-8, alterna 260, boa no meio, André. Vamos ver Charles, possibilidade de controle de Salvador. Mantenha condições, vai no corredor de Salvador, altimetrão no 07, chama pronto para a descida. Sim, Papa Romeu, Charles, Fox Juliet, voo, regra de voo visual modificada ao 2306, desça para o nível 050 na Prozitap para a chegada a Mali. Informação em curso Papá, Galeão 360, copia? Prossiga. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120.8 e aciona 5466 no transponder. Positivo, autorizado para o Galeão 360, decola da 10 com curva direita no perfil da El, Leda Bridge. Daí interceptar o pêndulo 10, chama o controle 1208, acena 5466. Correto, portão 5, chama pronto para o estacionamento, acena 6201. Camarada, obrigado. Abjet 5827, formação Papá confere, Galeão. Autorizado nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 10 e 7 conforme a rota do plano de voo. O controle em 120.8 e aciona 5461 no transponder. Correto, portão 4, chama pronto, pushback, filamento, webjet 5827. 18, você tem que chamar agora o centro Recife, 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. 3325, alterna 25, 1885, boa noite. Boa. Boa noite, objeto 6748. Objeto 6748, controle Salvador, sem identificação. Desça para o nível 060 na chegada Mare, altímetro no 017. 060 na Mare, na 017. Mantenha a frequência do controle, aguarde a transferência. Report 146 Brazilian 2580. Né, 6201 no portão 5, pushback. Autorizado, o acionamento reporta para o táxi, acionamento 6201. Autorizado, 6201. 183 mil pés, pushback. Romeu, Charlie, Fox, Juliette, vetoração para sequenciamento, esquerda, proa 0 no 0, limite radial 300D, Salvador. Esquerda 0 no 0, limitado pela 300, Salvador, Charlie, Fox, Juliette. Minha 310, boa noite, informação em curso a Papá, Recife nível 350, só um instantinho, cópia, prepare a saída PUC, a transição Caju, aguardando. Guarda. Chanel 6201 no taxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1, 18 decimal 95, o ajuste no 018, agora bom voo. Nessa 48 pode completar a direita 0. Direita? 0. 5. Desculpa, direita não, não entendi. 0, 5, 5. 0, 5, 5, obrigado. Nessa 48 autorizada a final do procedimento elétrico. Autorizado, autorizado, obrigado. Palmo é o Charlie, Fox Juliette, deixa para 2.10, altímetro 0.18. 2.018, Charlie, Fox Juliette. Palmo é o Charlie, Fox Juliette, para o localizador, curva direita para o 1.30, responsabilizado. Direita no 3-0, vai apontar estabilizado. Para Recife, decola da 10, com curva esquerda. Puca, Aru, Aperusque 5-8. 1-2-0-8 é o controle. 5-4-7-1 é o transponder. Oxanair 63 no 0. Correto, portal 6-12, chama pronto para o especionamento. Oxanair 63 no 0. Vai chamar 63 no 0. 2858, boa noite, formação Papá Confere, Fortaleza, autorizado nível 370, via Pêndulo 19. Decolada 10 com curva esquerda, no perfil da saída Momo, transição Froti. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5474 no transponto. Confirmando o portão, TAM 3858. Ciente no 3, chamando para o pushback acionamento, TAM 3858. Autorizado, reporta táxi, ajuste agora no 0 no 8, objeto 5827. 0 no 8, está autorizado, camarada. Salvador, control, good evening, Air Force 2580, we are on Arbor. Departure, left intersection, crossing now 2000, passing now 2000 feet. Air Force 2580, control, radar contact, direct to Aleppo, over. Thank you very much, direct to Aleppo, intersection, Air Force 2580. Estabilizado, até o campo no visual, já de foco direto. Charlie, Fox Juliet, completa o final, chama agora a torre 118, decimal, meia dúzia com coisa. Eu estou confirmando, é 7895. Corrigindo, 118, decimal, 95. Graças, obrigado, manda mais. Control Air Force 2580 request. Hello, sir. Just confirm our clearance to climb up to flight level 380. Yes, sir. Thanks a lot. Jet 5827, confirma iniciando push. Controle, boa noite, Xané 6201, decolou da Euleda. 6201, controle, meu cordial. Ao passar 2000, gira à direita e vou em Leda, pois Leda abrir. Ok, 2000, Leda, Xané 6201. Temos 10, seguindo como número 2, seguindo a aeronave da Webjet até o ponto de espera da 10, via Índia, no ponto de espera torre 118, decimal 95, o ajuste no 08, bom voo. E segue Webjet, 2,950, Olá, Webjet 5827, tá com 152 a bordo, 3,55, Guarulhos. 75827, taxia via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 08, bom voo. Boa noite, 195, de Alfa, obrigado, boa noite a todos. Paulo, Salvador, boa noite, objeto 6748, tudo bom. Objeto 6748, boa noite, inicialmente taxia via Alfa e mantenha a posição hoje para taxia Juliette aguardando para ingresso. Alfa, reportará da Juliette, aguardando, 6748. Salvador, seu 3662. São 3662, Natal 370, prepare a saída PUCA, transição Zipá, só os pontos em cópia. São 3662. A princípio negativo, mantenha a prod leda. Negativo, 6201. Gol 1889, número 2 para a cópia, Galeão 360, prepare a saída da Eule da Bridge aguardando. Webjet 6748, Juliette 05, a portão atentando a aeronave da Avianca no táxi. Juliette, após 05, está visual com a Avianca, 6748. Air Force, 2580. Thank you very much for your coordination. Switch to receive center on 128.8 and backup 126.0. Thank you very much and have a good night, Air Force, 2580. Thank you. So, para Natal, 2370, faça acordo com o plano, preso no 10. Buca de parte pulando a pista 10, controle 1208, aciona 5472. 3662. Correto, portão 8, chama pronto, pushback acionamento, são 3662. Estamos prontos para o pushback acionamento, são 3662. 08, autorizado, reporta táxi, são 3662. Autorizado, são 3662. No 889, pronto, copy. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pelo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8 e aciona 5476 nos seus pontos. Correto, portão 9, chama pronto para o inspecionamento, gol no 889. Oceano 6201, chame Recife, frequência 13325, Oceano 6201. 13325, Oceano 6201, uma boa noite. Boa.